Calada a noite, prenda a noite, prenda. Calada a noite. O sol se põe, libera a pista, passarela. Que novamente lá vem ela, linda, bela, maliciosa e atraente. Acompanhada dos pulsão e dos linha de frente. Só de rolê, girando ou construindo. Na noite preta, cobrando-se, divertindo. Abençoados pela lua que ilumina a escuridão. Abriu caminho pros guerreiros, vida louca de plantão. Vão seguindo, varando, cortando as madrugadas. Várias celebração, desce o vidro, sobe a fumaça. A noite é uma dama que camufla várias fitas. Somente os destemidos encaram as ruas vazias. Tá com medo, fica em casa, puxa logo o edredom. Deixa a noite pra nós que eu ligo o rádio e meto um som. Não vejo nada, não vejo fita dominada. Rap gang está embalando as madrugadas. Girou flex no espelho, é tenso, mó apreensão. Passaram, já passaram. Deixa quieto, segue os drão. Muita fé, muita calma, proteja sua alma. Deus é mais e é por nós um colete à prova de bala. Se tem mulher vulgar, também tem sujeito homem. Minhas pupilas se dilatam, eu enxergo ainda mais longe. Quem é quem vai ou vem, quem é por nós ou quem é contra. Na noite de Porto Alegre, nas ruas de ponta a ponta. Firme na disposição, a matina se aproxima. Quem curtiu, curtiu, amanhã é outro dia. Pra quem tiver coragem pra colar na noite preta, que coincidência, amanhã é sexta-feira. Eu ouço tudo. A noite é preta, meu parceiro branco. Terra das tretas, dos tutos malandros. Seja aqui ou lá, em qualquer lugar. Porto Alegre ou São Paulo, tem que saber chegar. Ditado antigo, vi, mas não sei nada. Boca fica igual a noite, calada. Calçadas, esquinas, luzes coloridas. Malditas, que acendem e apagam muitas vidas. Canoas, Matias, rolê na matina. De jaco e capuz só, cortando a neblina. Com nada em cima, mas sempre ligeiro. Atento com tudo, sorrindo e cabreiro. Alegre igual porto, na febre com os porco. Aqui ninguém mosca, só finge de morto. Pra ver quem tá junto, quem chega, quem soma. Os que é verdadeiro e os que não funciona. Sigo pela noite, fazendo um tour. A lua de canto, pique um abajur. Mas logo o sol chega, clareia, cagueta. Tudo que a escuridão deixou encoberta. Eu ouço tudo, mas não sei de nada. Eu ouço tudo, mas não sei, sei de nada. Eu ouço tudo, tudo. Eu ouço tudo, mas não sei de nada, nada. Eu ouço tudo, mas não sei, sei de nada. Calada.